showman. O showman. O showman da saudade no Pará. Alô! Alô, carroceiros do meu Pará! Vai começar o maior show de saudade do planeta! O Animal Furioso e sua carroça blindada já estão na área! Pra começar o espetáculo, ele tem o domínio completo do que faz. Esse é o carroceiro que deu seu alô pra todo o Brasil. Alô! Ele chega dominando o búfalo como jamais se viu, levando muita alegria, paixão e amor pra vocês. DJ do Máximo! Vamos começar aqui, Picatuba! DJ Tom Máximo, o showman da saudade no Pará. O DJ que deu seu alô para todo o Brasil. E quem é que tá solteiro aí? E joga pra cima, pra cima, pra cima. Só quem tá solteiro, joga pra cima, pra cima, pra cima, pra cima, pra cima. Vai começar, vai começar, vai começar. Vai começar. Aí, DJ Tom, solta som. Vai começar. Vai me levar por um caminho, um lugar que ainda possa me ter. Alô! Ela teve o meu coração, a minha louca paixão, o meu amor todo seu. Ela sempre vai me levar por um caminho, um lugar que ainda possa me ter. Ela teve o meu coração, a minha louca paixão, o meu amor todo seu. Como é que é? Mas ficou, mas sorriu, não deu valor a minha paixão. Amor, hoje por ela não sinto nada, não. Mas brincou, mas sorriu, não deu valor pra minha paixão. Me negou seu amor, hoje por ela não sinto nada. Aí, DJ Tom, solta som. Veio na espaçonave do ET, meu irmão. Alô, Piquetuba! Eu te quero. Uhul! Eternamente. Pois não. Baleado, dois irmãos, pescado de vigia. Um abraço. E seu Zé aqui, na festa de 50 anos do Clube Vila Nova, aqui em Piquetuba. Tá socado, meu irmão! É tão grande. Alô! Minha paixão. E amigo Neto, Fábio, Cleiton, Felipe, Fabrício de Coraci e os Indomáveis estão aqui. Eu te quero. Alô, Mega Shop de Vigia! Obrigado por mundo, aqui comigo. Solta a batida, homem do alô. E vai dançando nosso brega para esse. E tá ali DJ Tom, tá ali no bregão, tá ali no bregão. Vem dançando, vem girando, vem dançando, vem girando. Gira, gira, um, dois, gira, gira, gira, gira, gira, tudo. DJ Tom, Tom, Tom, Tom, Tom Máximo. Beijo, um beijo como o seu. Faz entorpecer, loucura, amor. Está contigo assim. E aí? Veja. Meu amigo doutor Ailton. Meu. E sua é primeira dama, Silvana Tigrão. Érica Estima. E deu também e aí do Transporte Alternativo de Vigia. Entre quatro paredes, tudo pode acontecer. É muita loucura, meu bem, só eu e você. Esse entra... E a galera aí do time Talismã. Esse entra e sai de amor. Mexe, mexe. Mexe, remexe. Esse corpo quente, nosso prazer. É esse amor ardente. Esse entra e sai. E amigo José Luiz. Hélio, Deus é! E a Diva Elias, Nelson, socorro! E o Alexandre da equipe, Cachacinha! E Tabocal! Nesse entra e sai, nosso entra e sai de amor. Lúcio CDs. Você fecha, não veio. Mas eles trouxeram a guitarra. Segura. Eu já gamei nessa menina e sei que ela está na minha. Para. Tudo que eu quero é estar com ela e já sei muito bem que ela quer comigo ficar. Tem tanta gente se metendo, pai, a mãe, até o corno do irmão está querendo me queimar. O nosso amor não é novela, mas no fim dessa história a gente vai se amarrar. E aí? Nada pode ser pai. E a família de Coraci Rio. Nada pode ser. Olha a carroça. Obrigado. O nome é Cyber Produções. Eu quero é passar mal. Nada pode separar o nosso amor. Nada pode separar. Yo, yo, yo, yo. Nada pode separar o nosso amor. Eu quero é passar mal. Eu quero é passar mal. Dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom. Cantar essa canção pra você, ela não é o gererê, mas tu tens que aprender. Vem pra cá que eu vou dizer como. Um abraço aí, o Rodriguinho, o Paulinho, o Rogério da Nike. Aí de Santo Antônio. Vamos lá, filho. Ela não é o gererê, mas tu tens que aprender. Vem pra cá que eu vou dizer. E a potência de Santa Isabel está aqui. Vem mexer. Ela não é o gererê. Meu amigo Márcio Mecânico. Essa um abraço pra você, garoto. Pra você. E aí, César. Motora Mix. Não é o um abraço. Gererê. Olha meu amor, estou sozinho, eu preciso de carinho e o que eu quero é te amar. Pois aqui esse brega está rolando lá no meio do salão. E foi, babuinho! Quero é dançar. Meu amigo Rodolfo Scooby! Vou dançar contigo. E a família Fox, Von Bredo, Von Dres. Um abraço aqui no Tom. Quero conquistar seu coração. Josílio, Diego Aslida. Você nesse salão. E o grande Adrielson. Puro e forte é mim. Um abraço. Yeah. aqui é Lúcio CDs. Quem não tem hora pra chegar em casa, dá um grito pra mim aí. Dá um grito pra mim. Cadê o grito das mulheres sinceras? Cadê o grito dos homens sinceros? E joga essa mãozinha e bate na palminha. E joga essa mãozinha e bate na palminha. E joga essa mãozinha e joga essa mãozinha. One, two, three. Era isso que vocês queriam, é? Já já tem show. Meu amor, é dia para nós. O sol está nascendo e o vento está soprando. E a galera aí do Atlético! E está um mirante e Cabocão também! Professor Tu, Janajá do Marajó! Meu amor, vamos nos encontrar pra lá de Troncamento. Como é que é? Em uma passarela da BR-316. Lugar aonde a gente se encontrou a primeira vez. DJ Leo, atrevido! Aí do Mega Atrevido! Libera que eu tô aqui. Libera, libera pra mim. Libera que eu tô aqui. Mas assim, aplica. Vai! O que é que você quer? O que é que você quer? O que é que você quer? Tu quer? Tu quer? Tu quer? Tu quer? Aí, DJ Tom! Solta som! Tente tirar o chapéu. Tem que tirar o chapéu pra essa equipe da carroça. Com eles não tem frescura, não. Vieram na espaçonave do ET pra curtir o som que eles amam. O som que eles dão valor. Segura aí na passarela. Segura aí. Segura na passarela. Segura na passarela, por favor. Segura na passarela aí, por favor. Aí, carroça, fecha. Segura aí. Segura aí! Segura aí! Vai! Vamos lá curtir, é isso que interessa. Vamos lá dançar, porque a carroça é festa. Vamos lá curtir, é isso que interessa. Vamos lá dançar, porque a carroça é festa. Toda carroça dá saudade de segunda a domingo. Eu gosto de ver o Tom Máximo subindo. Ele agita um povão, mexe com a galera. Junto com a equipe, a carroça é festa. Da carroça festa! Vem, vem dançando, vem fazendo caqueado na carroça da saudade. Meu amigo Rodolfo aí do Fox Turismo! O Máximo, um abraço! E o DJ Toninho na carroça da saudade. Você não fica sozinho. Vem dançar, a carroça é festa. Vem curtir, a carroça é festa. Vem dançar, a carroça é festa. Vem curtir, a carroça é festa. DJ Tom! Como é que tá o LED aí, meu gerente? Vem cá, minha vida, preciso te ter. Se eu for colocar normal, vocês querem ver? Não quero outro alguém, eu só quero você, meu amor. Baby, vem me ame. Lembro do seu sorriso, volte logo pra mim. Por onde eu ande, lembro de você. Esquecer, meu bem. Quem tá errado? Sei que te perdi. Sei que te perdi. Olha aí, puxa. Olha aí, ó. Vou botar normal. Aqui é Lúcio CDs. Pau na máquina. Loucura, só sei que estou mal. Agora não tenho ninguém. Viver sem você. E amigo, do bar, no rabo, veio tomar no rabo. Um abraço. Volte logo pra mim. Por onde Equipe Mega Shop de Vigia. Nossa amiga Milena, Carol e a família Maléfica estão aqui. Essa menina que está ao meu lado não para de olhar pra mim. Ai, Patera! Ela está me filmando, eu acho que ela está afim. E aí, careca? Tá chegando o carequinha! O carequinha tá chegando! Quando me fala de amor, sei que ela vai se amarrar. E um cara simples como eu, ela com certeza. É, já chega chorando! Tigrão animal aí do transporte alternativo. E seu irmão Silvestre Lindão, Mega Shop de Vigília. Ela gosta de pagode e baianada. Deve estar percebendo que eu gosto de brega, funk e lambada. Alexandre, a primeira dama, um abraço! Venha pra cá, deixa de bombagem. Não sou DJ, sou carregador de aparelhagem. É Lúcio CDs gravando ao vivo. Orgulhosamente, Marajoara. E amigo Dan e a Fernanda de Vigia. Tom. Tom Máximo. Tom Máximo. Sou louca por ti. Meu desejo. O homem da cegonha. Nunca te esqueci. É o homem da vila, é? Não adianta mentir. Enganar o coração. O homem da vila tá na área. Se eu quisesse, você. E aí, Ruivinha? O vassal do gerente aí do geladão de Vigia. E a bebida dama, Eliane. Rodolfo da Fox Turismo. Meu primeiro amor. Hoje eu vou curtir. Ciclone toca pra mim. O furacão do som. DJ Zedilson de Elos, os seus melhores DJs. E a galera aí da Pedreira, yeah. Olha, Pedralonga, o meu amigo Júnior, Julião, Abraão e toda a cúpula estão aqui. Meu grande amigo Marcos, Paulo Pebas e o Manuel. Todo mundo aqui também. Ele Clay Ferreira. Um abraço, toca, eu pensei que fosse fácil, que nunca mais iria ver você, menina, maltratar meu coração. E eu estava enganado, nós estamos lado a lado, no fã clube os empolgados da minha carroça da saudade. Estou angustiado de vê-la a meu lado, junto com os empolgados, com o DJ Denis Cobiçado, DJ Bruno Digital. Uma linda canção, aquela que marcou a nossa relação. Me dói a consciência de ver a consequência de não tê-la comigo, mas com meu coração. Por favor, não se lamente, porque realmente foi sua opinião. Você se machucou, porque simplesmente foi inconsequente na sua decisão. Ao som do poderoso, dançando como louco, tentando esquecer tamanha decepção. Então você me olhava e até... E a Jéssica e o moleque doido, e chama aqui da carroça, a equipe, saldo negativo. Wesley, vai você dançar, na viva decolar. Ao som que ele tocava, a gente se encarava. Para acabar minha ânsia, chamei para dançar. Quando a gente dançava, senti que... Quem é, Ruivinha? Pra cima, minha filha! Cristiano, fã da carroça! Um abraço pra você, ele que é filho do Cleito! Se pensas que me enganas, renegando essa paixão. Uhul! Alô? Te entregas facilmente se me olhas sem razão. Abraço aí, Gabrielzinho. E o alô aí, o grande Vitor. Mas voltarás e relembrando as canções que um dia eu fiz pra ti. Como fosses capaz de dar minha vida e levar meu amor. São as canções do nosso amor. E a menina, Miúcho, Carol, Milena, Larissa, Brenda e as maléficas de Colares. Um abraço pra aqui, aqui, Tutu. Bora que a roça é festa. Eu queria te dizer que eu não vivo sem você. Eu queria te mostrar como é lindo assim. E a galera do Guamá, um abraço. A carroça. CDs, gravando ao vivo. Toda a galera aí do Giripaúba, fazenda juntos e misturados aqui da carroça. Alô, Luiz! Luiz Potente! DJ Tom, pode crer. Está. Eu não quero mais viver, minha vida era você. Isso já me disse, não destruiu meu coração. Simbora! Aqui está a superação em aparelhagem. A carroça da saudade. A emoção de uma magnífica viagem ao mundo das recordações. A carroça da saudade é uma emoção para sempre. DJ Tom Máximo vai tocar no coração da gente. Tá na hora da gente dançar agarradinho com aquela gata. E se você que tá aí com aquela gata, dança com ela e oferece essa canção pra ela aqui, ó. Precisei de mil frases certas pra te conquistar. E de uma só errada pra te perder. Bem agarradinho. Eu levei tanto tempo pra te apaixonar. Em um minuto só. Ramon Careca, Nova Liane, Led Alteiro. Conhece alguém que jogou fora um diamante? Verdade. Loucura, né? Essa música é muito linda, né? Eu joguei. Quem já trocou um grande amor? E a galera do Baldo Pop da Fazendinha. Burrice, né? Mas eu. Então fala logo pra mim, coração. Coração, me fala, como é que você faz um negócio desse? Trocar o pra sempre por às vezes, uma aventura por uma paixão. Calma, babuína, olha o estresse. Péssimo negócio, coração. Como é que você faz? Um abraço aí, a galera aí do tempo do Chopitel lá do Icuí. Sempre por às vezes, ela falou que não quer mais conversa. Agora dorme com essa. Ô, paixão, paixão! Os donos do Brasil. Conhece alguém? Rodrigo, diamante, Samuela, Isabela, loucura, e o Piroca aí da farmácia de Golares, Leozinho da Carreta Atrevida e a primeira dama. Quem já trocou um grande amor por um instante? Já tem CD do Frangília, burrice, né? A mão do maluquinho. Mas eu troquei. Vai, coração! Coração, me fala, como é que você faz um negócio desse? Trocar o pra sempre por às vezes, uma aventura por uma paixão. Péssimo negócio, coração. Como é que você faz um negócio desse? Trocar o pra sempre por às vezes, ela falou que não quer mais conversa. Coração, me fala, como é que você faz um negócio desse? O caro pra sempre por aqui. Te abraço aí, Reinaldo Júnior. E o Desílio curtindo a carroça. Coração, me fala, como é que você faz um negócio desse? O caro pra sempre por às vezes, ela falou que não quer mais conversa. Agora dorme com essa. Eu tava certo de que o amor era pros outros, não era pra mim. DJ Tom. Um cara esperto, fechado no meu canto, só vivia assim. Bruno Rocha! Entre uma boca e outra, uma dose e outra. Meu amigo Tyson! Toda madrugada nessa. E a Lei e o Diogo Robson! Passou pela cabeça me apaixonar. Eu esbarrei no seu olhar. Tropecei no seu beijo, colei no seu rosto, eu queimei a língua. Foi na ponta do queixo, me acertou de jeito, olha eu na sua vida. Pensa e explica como é que a gente fica. Eu esbarrei no seu olhar, tropecei no seu beijo, colei no seu rosto, eu queimei a língua. Foi na ponta do queixo, me acertou de jeito, olha eu na sua vida. Pensa e explica como é que a gente fica. Como é que a gente fica. Como é que é? Banda M. Já entendi o seu recado, mais uma vez eu fui usada. Como é que é? Da sua parte nunca teve amor. Melhor cortar o mal pela raiz, antes que deixe alguma cicatriz. Aquele é raiz, aquele é rocha, aquele é rocha. E ela vai dizer pro cara assim, ó: vai doer, vai. Vai passar, vai. Márcio da carroça. Não queria mais. E o Magnata. Vou te deixar pra trás. Pode me bloquear. Só me procura quando resolver me amar. Quando seu coração também quiser ficar. E eu não te servi só pra ir pro motel. Pode me bloquear. Só me procura quando resolver me amar. Quando seu coração também quiser ficar. E eu não te servi só pra ir pro motel, mas também pra namorar. Até lá, pode me bloquear. Toca DJ Tom! Toca DJ Tom! Toca o som do Rocha! DJ Tom! Windows Brothers, sucesso em todo o Brasil. Você sempre quer turma! Por amor, eu não entendo isso. Se tá mudando, não aguento. do Guarani, Alcino, Dani Luiz, Laís, Artinho, Rogério, Vinícius, amor, eu não entendo, Badu e a nossa amiga Giovana. Não aguento, meu coração não aguenta o dano. Como eu me sinto, não aguento. Amor, eu não entendo isso. Cê tá tornando difícil pra mim. Cê tá tornando difícil pra mim. Cê tá tornando difícil pra mim. Maxida Curitiba, para o Pebas, olha a equipe, Camacedo aí do Marajó. Cê tá tornando difícil pra mim. Bora, Fabi! Cê tá tornando difícil pra mim. Em todo o Brasil. Que vou fazer se depois o sonho se transformar em coisa séria? E aí, meu gerente? E além do meu corpo, meu coração fica louco. Amigo Renan, Salagel, Samuel e o Alex e o Zílio da GDP. Mas Gerardo e os... a tentação. O Jabru. Meu bem, o Igor, o Totó e a família toda em vez. Eu já sei. Vamos lá, filho. Ei, meu gerente. Do jeito que vou. Pau na máquina. Apaixonado. Mergulha, Pantera. Mergulhar de cabeça na emoção. Me entregando pra você. Arriscando ainda mais. O coração. Solidão, tão difícil pra explicar. Problemas sem solução. Tudo é loucura, tudo é paixão. São meu amigo Jorginho e toda a Mega Shop de Vigia. E, eu não tenho e tá chegando Fast Saudade, edição de Vigia. Solidão. E a Mega Shop vai estar junto com a gente. Pra explicar. Amigo Hélio, José Luiz. Viva aí a Patrícia. Loucura, tudo é paixão. São coisas do coração. Windows Brothers, sucesso em todo o Brasil. Meu amigo Hudson e seu pandeirão tá aqui. Pensando bem, vocês se merecem. Mas a sua história não vai acabar bem. Coisa que se faz aqui. Mais de 10 metros. O bandeirão do Hudson. De uma amiga, de uma amiga. E já agora eu vou ligar pra ela. Dar a notícia que ela tanto espera. Que ela tá livre como um passarinho. Oi. Para poder ficar contigo, baby, alô. Oi, nego. Tudo bem contigo? Vem aí a única boate de Colares na pousada Itapuã. Organização aí, Reginaldo. Reginaldo! Cala a boca, pois eu estava aqui. Quando ele sim me falou da lingerie que eu comprei pra ti. Tanto que eu te dei, em te confiei. Mas onde que eu errei? Sua ingrata. E sentimos em seguida o que passava. E aí, Taia pra baixo! Nos falamos uma vez. Ele e a empresária Vanilze. A que comanda o pescado. O vinho foi o em Curuçá. Toda aquela festa de palavras. Precisou de caranguejo. Hoje nós amamos e casamos. Filé de dourado, é só falar com ela. Era duro trabalhar e difícil levar algum pra casa. Meu amigo César, motora da pedreira. Eu sonhava mais e mais, pensando que te tranquilizava. E aí, equipe Talismã! Fechado com o homem do alô e fechado com toda a galera. Nossas vidas. Equipe Talismã, obrigado pelo presente, obrigado pelo carinho. E depois de longo tempo de engano, tudo deu em nada. nossa cama, lembrando os momentos de desejos, noites de amor. E hoje meu mundo não tem graça, só rastro de sol e o tempo passa. Meus olhos perdidos no vazio que você deixou. Ah, se você perdeu a chave do seu carro, misturando as verdades com mentiras, a marca do carro é Chevrolet, né? Te procuro em cada esquina e por onde passo vejo teu sorriso. Você encontra aqui na carroça, viu? Eu até nem bebo mais e como sua fruta preferida. E fugindo de mim mesmo, vou tentando começar de novo a vida. Falei, minha irmã! E hoje meu corpo te reclama, meu fumo, meu tempo em nossa cama, lembrando os momentos de desejos, noites de amor. E hoje meu mundo não tem graça, só resto de sol e o tempo passar. Meus olhos perdidos no DJ Tom. Como é que é? A noite já vai e o dia já vem, e eu tô sozinho esperando o meu bem que não vem, que não vem. Durante esse Júlio Vanessa, mas presidente aí do Vila Nova. Daqui a pouquinho tem show do caceteiro. Que não vem. Traz! Traz! Traz mais uma cerveja aí. E aí, fura olho! Para mim. E vou beber fingindo que ela já está aqui. Mesmo tendo certeza. Cadê o homem da vida? Fernando da Cegônia. Aí a mulher chega aqui pro Tom e diz: por que Cegônia? Deixa pra lá. A noite já vai e o dia já vem, e eu tô sozinho esperando o meu bem que não vem, que não vem. Durante esse tempo pintou outro amor, mas confesso que não tem o mesmo sabor de meu bem, que não vem. Traz mais uma cerveja e dois copos para mim. Meu amigo Marco de Parauapebas, vou beber. Aí o presidente, sinto que ela já está aqui. Mesmo tendo certeza que ela já vai chegar. Amanhã, meu irmão! Uma estrela lá no céu me disse que você não vai ficar comigo nessa história. Eu te abraço aí, a doutora Kathleen e a comitiva carroceira Lariense. Faço tudo que você me pede, eu às vezes esqueço até de mim. Na verdade, grandalhão Daniel! É a potência de Santa Isabel! Faço tudo. Meu parceiro Márcio Mecânico. Eu feliz por você. Faço Márcio. Tudo. Tudo pra te ver. Como feliz é que tá a festa? Luxo. Como é que tá a cerveja aí? Beleza. Como é que tá o som, Márcio? Qualidade. Quando eu estou sem graça e triste, é porque você está. atenção aí. A galera aí, a organização da festa, dá um chega aqui atrás da carroça, por favor. Faço tudo que você me pede. Eu às vezes esqueço até de mim. Olha, pronto, abraçando toda a nossa briosa da Polícia Militar. Já por aqui fazendo a nossa segurança, Pai Negão. Então chega aqui, a gente vai fazer aquela resenha. Tá tudo com a ideia. Tudo pra te ver feliz por você. Faço tudo, tudo pra te ver feliz. Filha. Sussurra seu nome. Preciso encontrar de uma vez com esse homem. Meu amigo Lúcio Cedês. Se alguém souber que de aí, Lúcio. Mim, onde ele se esconde. Seu áudio. Viva a espera em vão alguém que eu quero tanto. Que fugiu de mim. Meu amigo Bacaba. Da Rádio MJ. Aí, Bacaba. Grande a tristeza que de noite me acompanha. Sozinha na cama, nesse quarto tão vazio. Pensamentos, lindos momentos. Lá fora o vento sussurra seu nome. Acaba já já a coxinha. Se alguém souber que diga para mim. Ali de Jeitão, toca mais uma na carroça. E a saudade de luxo. De janeiro e cobiçado, ainda carreta vai o som. Também se foi, me trazendo alegrias. Você chegou, DJ Tom. Não sofro mais. Sabes por quê? Encontrei paz. Tenho você. Isabela Biroca aí da farmácia de Colares, Leozinho da Carreta Trevina. E a primeira dama. Você aqui. Quero te sempre. Você aqui. Lúcio Cedês, já fazendo corpo a corpo. E o Abraão, a Marília, lá da pedreira, estão aqui. Dá-lhe, Tom! A tristeza que eu sentia também se foi. Me trazendo alegrias, você chegou. café. Encontrei paz. Tenho você. Toda a ternura que eu procurei, só ao seu lado eu encontrei. Fique comigo até o fim. Quero ter sempre você aqui. Irmão, grande amigo Rodriguinho e a Giovana, estão aqui na carroça. Foi um tempo tão gostoso, eu não posso esquecer. A gente amava a jovem guarda e dançava iei, iei, iei, iei. A carroça. A saia cada vez mais minha. Carroça da saudade. Subia a minha atenção. E numa festa de arromba, aí, Cleiton! Eu te dei meu coração. Olha o ciúme! Ciúme de você ainda tenho. O céu que eu prometi eu vou te dar. E aquele beijo! Aquele beijo que eu te dei foi que me fez te amar. Ciúme de você ainda tenho. O céu que eu prometi eu vou te dar. Aquele beijo que eu te dei foi o que me fez te amar. Sentado à beira do caminho, empresária Vanise, eu vivia esperando. Lá de Curuçá está aqui com a gente. Eu te amo, eu te amo. Não cansava de falar. Olhava para o céu azul e o sol sempre a brilhar. De que vale tudo isso se você não me amar? Ciúme! Ciúme de você ainda tenho. O céu que eu prometi eu vou te dar. Aquele beijo que eu te dei. Chama lá, Rodrigo! Leozinho aí da Carreta Atrevida e a primeira dama Socorro Nelson. Abraço toda a galera. O céu que eu prometi eu vou te dar. E aquele beijo. Aquele beijo que eu te dei foi o que me fez te amar. Na fonte dos seus olhos, quero me banhar. E que me topa tudo. O seu beijo molhar. Ali doidão do cabeção. Vou matar minha sede. DJ Tom. Embala nos seus braços. Faça-me sonhar. Me leva pro seu colo. Mega Shop de Vigia. Minar. Me cubra de carinho pra cessar meu. É, peixe, me deu uma saudade daquele peixe com feijão. Alisa meus lá da casa do Jorginho. O meu medo, conta sua briga sem guardar segredo. Tudo entre a gente pode acontecer. Um amor por toda a vida, um momento de prazer. Sem lugar, sem tempo e hora, escolha a vinheta. Sua. Te ama o sol. É a vinheta, maestro. Sua. Vem passear. Te atraio com meus olhos, sou sua armadilha. Você minha presa, meu prato preferido. No meu primeiro pulo, posso te apanhar. Cadê ele? DJ Josia. Meus olhos, sou sua armadilha. Você minha presa, meu prato preferido. No meu primeiro pulo, posso te apanhar. Aí é do Hudson, na época. Ei, Hudson, ele disse: errei com relação ao nosso amor. Com seu sentimento brinquei e você me castigou. na volta do anzol, viu? Eu brinquei e você me castigou. Como é que é? Eu sei que te magoei. Eu sei que te fiz chorar. Prometo e te jurarei. Com seu sentimento não vou mais brincar. Ajeitar pro show. Eu sei que te mando. Hoje é show caceteiro. Eu sei que te fiz chorar. Prometo e te DJ Bruno Digital. Com seu sentimento não vou mais brincar. O carreteiro do Balneário. Te peço o pique é Duba. Chance pro meu erro consertar. O nosso amor não é só romance. Você tem de novo que me aceitar. Tá na gaiola. Sem você. Olha o tamanho do periquito no pescoço do cara. Oh, oh, baby. Na boca, caguê. O que é que eu vou fazer? Tá na gaiola. Sem você. Na minha vida. Então vem. Vem passar. Já já tem o show. Vem. Carroça. O meu mundo caiu quando você fugiu de mim. Cheguei até a pensar que era meu fim. Ai de mim. Então vem, vem, vem meu bem. Vem, ah, ser feliz. Então vem, vem, ah, alô. Te ver, uhul! E bate uma saudade, um vazio sem você. Viver sem você eu já não consigo mais. E você sem mim também não vive jamais. Olha, hoje o show é inédito, viu? O maestro disse que é a primeira vez aqui. A mais linda que me aconteceu é amor a sem carroça. Fim. Entre você e eu só resta agora amor. Agradecer a Deus. Bora, trailer! Só um pouquinho. Sou um gato louco por carinho. Meu amigo Tom, lá de Ana Jéssica aqui, ó. Carente de amor, é como eu estou. Venha me fazer pilu-pilu, por favor. Quebra esse gelo aristocrata. baixo. Meu gerente, hoje o show é inédito, viu? Toninho disse que hoje o show é inédito. Repetou e Cleo aí do Ita Bocal. César, carente de deixa eu mostrar aí o mix. É um abraço. Eu estou. Venha me fazer bilu bilu, por favor. Quebra esse jeito aristocrata. Jeziane, venha me arranhar. Gente aí do time feminino do Piquetuba, abraço. Em cima do telhado, embaixo do sofá. Se a cama quebrar, pode gritar que é tão bom. Miau, miau, miau, miau. Olha, Tom! Não atrapalha agora. Te abraço com muito carinho. Miau, a nossa miau, advogada, a doutora Catherine. Namorando. Juntamente com toda a comitiva lá de Colares. E também a nossa grande amiga Lorena. Aí, Lorena! Um abraço, um beijo pra você, carroceira. Agora a sua saudade é de luxo. Deixa só eu colocar os velha guarda no salão aí. E logo em seguida tem o show. Lúcio CDs. É nós mesmo, vagabundo. Guarda do tempo, do tempo da Maria sem calça, do tempo da Rádio Patrulha. Já já o Franginha vai puxar capim gordura. Bora preparar o show, carroça festa! Vamos se preparar aí! Ei, Lorena! Um beijo pra você! Olá lá! E olha o que é do... Meu amigo Toninho de Macapá, um abraço pra você! Segura! E aí? Doutor também da equipe Mega Shop, tá por aqui. Pra lá e pra cá com a patroa, Silvana. Bora lá, doutor. Aqui, alô. E aí, bacana. Bacabal. Para, garoto. Já já aquela coxinha lá, pai Deguão. O homem lá de Pinha Longa. Toda a galera do Casal da Pedreira também. Um abraço do Ali da Franjinha, valeu! Caqueado! Maior e melhor evento de saudade de todo o Pará. O maior fenômeno do Pará. Luxuosa carroça da saudade da Ilha do Marajó.